pensa que a vida é muito fácil. É, rapaz, não é assim não. Você pensa que a vida é um filme. Você dá stop, play, adianta, retrocede. Vou te falar, aqui a vida é real. Só os loucos, só os loucos. Pá, pá, pá. E sempre pouco e pá. Só os loucos, só os loucos. O mundo novo, é Jesus Cristo que dá. Só os loucos, só os loucos. Pá, pá, pá. E sempre pouco e pá. Só os loucos, só os loucos. O mundo novo, só Jesus Cristo que dá. Só os loucos que pá. Só os loucos que tá. Na atividade, quem não tá, não tá. Bota pra trincar. Vagabundo no ar, 1, 2, 3, 4, não dá nem pra contar. Vagabundo é mato, lá no morro, no asfalto. Estudado na Febem e formado de assalto. E na favela, se dá uma goela. Se ventar, ventar, se gela amarela. Aqui não é guerra, é maluco, espera. Se aparecer na TV, buracão na tela. No AB, a situação tá feia. Comunidade, é muita treta. Assalto todo dia, patifaria quando mais precisa. Cadê a polícia? De longe eu vejo uma cola esticada. Em frente a boca tá fechada. Vou lá pra ver, vejo gente indo e vindo. Vários chorando, vários sorrindo. Que é isso? Eu só ouvi os tiros. Se acertar dá uma boi, se errar é vacilo. Queima roupa, dois na cabeça ou na boca, não marca toca. É só levar numa rua com a gente. Aqui no morro entende, as coroas só choram e os malucos dependem. Lago craque, vejo o caminho de Cristo, vejo o caminho da luz. Pra quem tá arrependido, não importa se é ladrão ou bandido. Aqui na igreja, seja bem-vindo. Só os loucos convictos, só os loucos com Cristo. Acredite em Deus, acredite em Jesus Cristo. Porque só os loucos, aham. Canta comigo, só os loucos, só os loucos. Pá, pá, pá. E sempre pouco e pá. Só os loucos, só os loucos. O mundo novo, é Jesus Cristo que dá. Só os loucos, só os loucos. Pá, pá, pá. E sempre pouco e pá. Só os loucos, só os loucos. O mundo novo, só Jesus Cristo que dá. O mundo novo, só Jesus Cristo que dá. Pode acreditar que ele vai voltar, se pá. Como um ladrão, senhora marcada na calada diz. Na madrugada, vixe, ajudaria. Aqui não falta, aqui é periferia. Comunidade sofrida, os malucos não dão mais valor à vida. Só pensa em roubar, treta matar. Não importa por quem vai chorar. Se coroa e filhos deixar, seu conceito não pode faltar. Moleque de 10 já se encontra noiado. Menina de 11 vem seu corpo por alguns trocados. Criança de 6 é baleada no supermercado. O menor morreu no fogo cruzado. Mais um assalto com final trágico. A PM passa pelo rádio. O indivíduo foi alvejado e apresenta óbito aqui no local. Nada bem, nada legal. Eu não quero achar isso natural. Está chegando o dia do juízo final. O dia que todos seremos réus. Seremos julgados pelo Deus dos céus. Será que nessa vida eu fiz o meu papel? Não quero ser como Judas traidor, que por 30 moedas traiu nosso Senhor. O terror é visto em qualquer esquina. O crack mata, mas tem cocaína. Copos no chão, quanta multidão. Deus me deu perdão. Quantos loucos que clamam? Quantos loucos na cama? E quantos boys só querem fama? Monopoliza o comércio e pega a nossa grana. E pra nós só resta a lavagem com os porcos na lama. Fique as pampa, pode acreditar. Só os loucos que pá, só os loucos que tá. Quando? Quando? Jesus Cristo voltar. Só os loucos, só os loucos. Pá, pá, pá. E sempre pouco e pá. Só os loucos, só os loucos. O mundo novo, é Jesus Cristo que dá. Só os loucos, só os loucos. Pá, pá, pá. E sempre pouco e pá. Só os loucos, só os loucos. O mundo novo, só Jesus Cristo que dá. ND, BH, BH, ISP, ISP. É nós que tá, é nós que tá. Salve, salve, firmeza, trotão. BH, favelas, mó satisfação. Manos e minas, DJs, MCs. Pela ordem aqui falo, ND. Preste atenção, truta, prego a paz pro povo do gueto, irmão. Muito mais e preparo pra sobrevivência. Calma, calma, povão, paciência. Judas deu brecha, Judas traiu. Com um tiro nas costas feriu. Mó final triste, se suicidou. Se arrependeu de trair o amor. Não caia nessa, irmão, tá ligado? Paz, BH, fé em Deus aliado. Sem passo atrás, irmão, passo à frente. O gueto na paz, tá firmeza, é quem? ND, BH, SP, é nós que tá, é nós que tá. Só os loucos, pá, pá, pá. Isso é pipoco e pá, só os loucos. Só os loucos, o mundo novo é Jesus Cristo que dá. Só os loucos, pá, pá, pá. Isso é pipoco e pá, só os loucos. Só os loucos, o mundo novo é Jesus Cristo que dá. Só os loucos, pá, pá, pá. Isso é pipoco e pá, só os loucos. Só os loucos, o mundo novo é Jesus Cristo que dá. Só os loucos, pá, pá, pá. Isso é pipoco e pá, só os loucos. Só os loucos, o mundo novo é Jesus Cristo que dá.